nessa vida a gente fica zoado, desconsolado, não vê saída. Meio envolvido na conversa de terceiro, e numa segunda te deixa até cabelo. Que nada aí, é conversa fiada, já vi. É presepada, deixa eu seguir na minha caminhada, meu camarada. É por aí, tem coisas mais, muito mais importantes pra eu me preocupar. Uma estrada danada pra trilhar, deixa a vida dos outros pra lá. Tô bem a pampa, quero cuidar de mim. Tá aí, uma coisa boa que eu aprendi. É assim, de ponta a ponta, vou ficar legal. Um, dois, três, atitude, respeito e moral. Cada com seus pro, vou em frente. A parada evolui interiormente. Aperte o rec, grave na sua mente, é real. Maldade é pra quem pensa que tem, mas talento sim é pra quem tem. E também, não vou ficar preocupado, quero o lado do bem. Aí traíra nem vem, tô torcendo pros manos. Se tá bem, mas sempre esperto, todo lado de Deus, mano, o lado certo. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Confusão com as pascuais, diz que diz nunca mais. Eu vivo ritmo e poesia e fico bem em paz. Sigo a levada da quebrada sem estressar. Andar direito é o preço pra quem não quer parar. Ouvir com atenção, aprender. Falar na hora certa, então merecer. Tudo que a vida tem de bom pra me oferecer, espero que você compreenda. Evolução na tradição é a receita, isso vale pro hip hop e pra vida. Tem que fazer valer agora pra ser feliz na hora da despedida. A volta só é boa pra quem não deixa brecha na ida. Meu irmão, minha irmã, não tem outra saída. Sou mais eu porque sei que não sou mais que ninguém. A minha estrada me deu as chaves que eu precisei. Abri as portas pra mim e Deus me fez entender. Tem um lugar pra você do lado certo também. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Eu e Deus não existe relação melhor. Com ele eu fico bem, sem ele eu fico mal e só. Eu vim do pó, mas não tô só o pó. Ó, tô correndo atrás da bênção com atitude aí, ó. Mas eu não quero ficar sozinho nessa não. Chega aí, cola também, vem comigo, irmão. Eu já errei, já pisei, você também. Ainda dá tempo, eu chego e você também. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Se quer ser esse jeito, homem aí abre o olho. O lado certo tá aí pra todo mundo ver. Deixa a treta pra lá, vem pra cá, vem viver. Paradinha de pedra é papo de comédia. Quem apoia e diz cada um na sua tá fazendo é média. Seja mais você, seja alguém de verdade. Encare a vida de frente, não seja um bobagem. Vai do jeito certo e com respeito. Usa na sua cabeça, o sujeito é aquele que bate no peito. Com Deus em sua vida já entrou no jeito. Reconhece o verdadeiro pai, falei, tá feito. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto. Só na moral, eu tô do lado certo. Sossegado, sem treta, esperto.